É o mantra, neguinho. Olho no olho, várias cartas na mesa. Confiança zero, muitas incertezas. Papo de franqueza, mas é sem fraqueza. O inimigo sempre vem pele de princesa. Sou mais um, o nego é comum. Um amarela na frente do traidor. Se quer dor, tem dor, é preto sofredor. Que veio de baixo, mas tá com o olho no topo. Fechado com os loucos, se tem 10, tem pouco. É o bonde dos 300 gritando até ficar rouco. Repetindo várias vezes tipo mantra. Eu quero tua cabeça porque tu é pilantra. É o mantra, é o mantra. Eu quero tua cabeça porque tu é pilantra. Na tua testa vou deixar minha rubrica e depois eu te penduro numa praça pública. É o mantra, é o mantra. Eu quero tua cabeça porque tu é pilantra. Na tua testa vou deixar minha rubrica e depois eu te penduro numa praça pública. Decepcionou, rachou igual uma fruta. Às vezes até me enganou, acreditei no filho da. Quem tá de fora vê a traição, não muta o truta. Conflito de intenção infiltrado na minha gruta. Peço opção, ô capô, deixo escapar. Desrespeito feito, estufa o peito, fala de mim por lá. Cada um com seus defeitos e várias, várias versões. Cheiro de ET na rima, na sílaba conectar. Eu quebro seu maxilar, o pulmão apavoro que vou. Sou fruto de uma era onde a dor é bom pra curar. Não adianta se explicar que já me deram a plan. Eu quero tua cabeça prêmio porque tu é pilantra. É o mantra, é o mantra. Eu quero tua cabeça porque tu é pilantra. Na tua testa vou deixar minha rubrica e depois eu te penduro numa praça pública. É o mantra, eu quero tua cabeça porque tu é pilantra. Na tua testa eu vou deixar minha rubrica e depois eu te penduro numa praça pública. Eles acham que eu sou fraco. Confio no meu taco, faço gol quando ataco, pataco, bela saco. Chegou sua vez, insensato, estupidez. Talvez você não tenha nem pensado no que fez. Vai ser o Deus nos acuda, não adianta folha de arruda. Não é sábado de aleluia, mas eu vou malhar o Judas. Safado, traidor, palhaço, enganador. Quando eu causar sua dor, será mais um sofredor. Você nunca fechou, a sua cara rachou. Você nem é artista, mas acabou com seu show. Você arrumou um problema, mas disso tenho certeza. Tão querendo sua cabeça na bandeja, numa mesa. É o mantra, é o mantra. Eu quero tua cabeça porque tu é pilantra. Na tua testa eu vou deixar minha rubrica e depois eu te penduro numa praça pública. É o mantra.